pelo que o ministro, o primeiro-ministro falou, que Israel, tipo, ele está preocupado também que as pessoas peguem coronavírus, mas também se tiver muita gente com coronavírus, o sistema de saúde, ele não vai conseguir conter, dar conta das pessoas infectadas. Israel só tem 1.200 leitos, no país inteiro, um país pequeno. Então, se tiver muita gente, ele pode dar um colapso no sistema de saúde de Israel e pode vir a falhar. Não tem pessoas. Esses 1.200 leitos não é só para pessoas com coronavírus, também tem pessoas com câncer, com outros tipos de doenças, né? Que elas precisam desses leitos. Então, eles estão tentando fazer de tudo para conter o vírus, para não ter o que aconteceu na Itália, por exemplo. É isso que meu comandante, eles me mandaram mensagem e eles sempre enfatizaram a Itália. Tipo, vocês veem o que está acontecendo na Itália, não queremos a mesma coisa que aconteceu no nosso país e etc.